Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Fala, Marquinho. Tudo bem, meu querido? Tudo. Como é que tá o tempo aí, hein? Aqui tava chovendo, agora parou de chover, mas tá feio. Quer dizer, tá escurecendo, né? Mas não tá bom. Como é? Aí choveu muito hoje? Nada. Não choveu nada? Nada. Agora se... Ah, eu entendi que tá perguntando pra mim só pra eu dar umas notícias. Não, mas aqui... Que o tempo tá bom aí? Não, mas aqui tá ruim também. Tá um dia feio, um dia frio. Mas se fosse o Renzo que tivesse nove dias, tá chovendo água. Tá relampingando, tá, como diz o outro. Não é relampingando, é relampampando ou relampejando. Porra, o cara não aprende, né, mano? Marco Antônio, o seu convidado está no ar. Vamos tocar, peraí, deixa eu tocar primeiro, depois o Fufunha vai abaixando. Abre aí, Fufunha. A intro... Marco Antônio, seu convidado já está no ar, pronto para te levar para o inferno. Take me to hell. Isso aí. A gente ouviu um trechinho da canção Take Me to Hell, ou seja, me leva para o inferno, que o João falou, da banda Devil Sin, que é do nosso convidado, mas eu vou falar um pouco dele, tá? Para variar, é daqueles nossos convidados que tem um background gigantesco. Tentei resumir aqui, o nome dele é Kevin Gillis, ele é britânico, ele é fundador da Tease Brasil, que é a Tactical Explosive Entry School. É uma escola especializada em treinamento de operações táticas de alto risco. Ele é expert em treinar pessoas, já teve cerca de 17 mil alunos em 15 anos à frente da empresa. Treinar em situações extremas, envolvendo operações urbanas de ações contra terrorismo, resgate de reféns, cumprimento de mandados de prisão e arrombamento com explosivos. Ele treinou uma das principais forças das operações especiais da Marinha dos Estados Unidos, isso mesmo, para quem pensou em Navy SEALs. Ele treinou o pessoal que mandou o Osama Bin Laden daqui para bem pior. Também treinou o pessoal do DENARC, né, que é a Divisão Estadual de Narcóticos da Polícia Civil, o COI, Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, o GRUMEC, grupamento de mergulhadores de combate do Exército do Brasil, além de instrutor, ele também é, como eu falei, vocalista da banda Devil Sin, que é uma das mais importantes do cenário do heavy metal do sudeste do Brasil. Então, vou dar as boas-vindas, vou dar meu welcome para o Kevin Gillis. Tudo bem, Kevin? Tudo bem, Marco Antônio. Boa noite. Boa noite. Eu tô já surpreso, eu vi algumas outras entrevistas, como eu sei que tem vários anos no Brasil, mas o teu, sempre só fã de saco, o teu português é excelente, vou te contar. Eu acho que ainda tem sotaque, Marco Antônio. tudo bem. Eu sou gaúcho, Ô, Marco, Kevin, boa noite. É João Alckmin aqui de São José dos Campos, tudo bem? Tudo bem. Você tem um sotaque muito levinho. Sotaque desgraçado é do Marco Antônio, esse gaúcho, tá? Pois é, eu nasci no Piauí, mas do Nordeste, mas sou criado no Rio Grande do Sul. O sotaque é uma mistureba, mas a gente vai tentar conversar. Tá bom. Então, eu vou tentar te entender. Kevin, só para começar, só para te dizer, um dos meus atores favoritos é um britânico chamado Frank Finlay. Ele interpretou, na minha opinião, o melhor Portos do cinema, Portos dos Três Mosqueteiros, né? E ele é natural da tua cidade, de Bolton. Sério? É, no noroeste de Londres, um dos maiores atores britânicos dos anos 60 e 70. Eu vou dar uma investigada nisso. Isso, é. Ele também fez um filme que o João adora e eu também gosto bastante, o Selvagens Cães de Guerra, The Wild Geese. Isso é fantástico, fantástico. Pois é. E particularmente eu gosto de filmes policiais ingleses, porque eles são mais cerebrinos do que os americanos. Não tem aquela miríade de explosão, o Diabo 4. É uma coisa muito mais de cabeça. Isso, mais direto ao ponto, né? É, meu ídolo é James Bond, ponto final. Sean Connery, ponto final. O resto é o resto. Então, assim, Kevin, vamos tentar aqui, não é consultório de psiquiatria, mas vou tentar entender o Kevin de hoje, vendo como ele era como criança e adolescente. Fala um pouquinho da tua infância, pode ser? Pode. Infância normal, morando no interior da Inglaterra, uhum. Que me levou mais ou menos para o caminho que eu tenho agora, sempre foi afinidade por exército, trabalho militar, etc., desde criança pequena, brincando com meus falcons da vida, etc. E aos 10 anos eu ganhei um livro sobre as forças especiais da SAS britânico, e tinha uma foto especificamente mostrando um militar de joelho de costas, montando uma carga explosiva. E eu tenho essa imagem na minha cabeça até hoje. Então é isso que me influenciou para seguir esse caminho aqui. Ah, foi teu pai que deu o livro? Como? Foi teu pai que te deu esse livro? Sim, exatamente. Ah, legal. Kevin, uma pergunta para você. Algumas das forças especiais, eu não sei se os Mariners também se influenciaram muito pelo SAS, né? Special Air Services. O começo de tudo foi com SAS, né? Nós podemos dizer que os grupos de contra-terror começou depois do incidente em Munique, nas Olimpíadas. Uhum. Daí todas as unidades militares através do mundo começaram a montar suas unidades especialmente para esse tipo de situação. Em 1980, 81, nós tivemos um incidente em Londres, na embaixada iraniana, onde o SAS conseguiu pôr em prática tudo que estava sendo treinado nos últimos anos, desde o incidente em Munique. Então, teve um filme recente sobre isso, inclusive, acho que 5 dias, 6 dias, o nome do filme, que conta a história de como foi a operação. Então, essa foi a operação que colocou as operações especiais no mapa. O pessoal da população comum começou a ouvir falar e sabia do que eles estavam fazendo. Perfeito, perfeito. E, querido, me diz uma coisa, assim, eu li que também deste aulas de karatê desde os 15 anos de idade. Como é que foi essa transição de karateca e professor de karatê para um fã dessa arte milenar japonesa para se transformar num instrutor tático? Né? Foi muito difícil para ti no começo, já que é civil e não militar? Foi mais ou menos por acaso, na verdade. Eu estava dando aula de artes marciais para o pessoal do choque aqui da Polícia Militar do Paraná. Uhum. E um dos meus alunos, era o comandante do COI na época, ele estava em busca de informação, técnicas e táticas, devido a um incidente recente em Marechal Cândido Rondon. Eles tinham resolvido bem a situação, mas ele sabia que se houvesse outra situação parecida, provavelmente o resultado não teria sido o mesmo. Então ele foi em busca de empresas estrangeiras, achou a TIS em Memphis, Tennessee, me convidou para acompanhar ele como tradutor para ele fazer o curso de arrombamento com explosivos e resgate em reféns. E aí que mais ou menos começou a acontecer as coisas. Ah, entendi. E me diz uma coisa, assim, eras o tipo de adolescente que via tudo que era tipo de filme sobre o assunto? Como é que é? Na verdade, não. Ainda mais que naquela época existia pouca coisa sobre isso. Mas com adolescente era mais livros mesmo. Acesso a livros, materiais do próprio exército, etc. Entendi. E viesse para o Brasil com mais ou menos com seus 14 anos, né? Exatamente. Eu vim a primeira vez, passei 6 meses aqui em férias, meu pai trabalhando, eu surfando e fazendo karatê em Santos, foi maravilhoso. Retornamos para Cinzento, Inglaterra. Meu pai me pediu, perguntou se nós queríamos voltar e acabamos voltando um ano depois, para morar permanentemente. Ah, ele trabalhava com uma empresa de aço, é isso? Exatamente, importação e exportação de chapas e tubos de aço. Que bacana, que bacana. E como é que foi de início a tua adaptação para cá quando vieste morar mesmo? Sim, a adaptação quando eu vim morar foi bastante fácil até. Engraçado, na primeira vez que eu vim, nos primeiros 6 meses, eu aprendi a falar obrigado, de nada e tchau, mais ou menos isso. E na segunda vez, em menos de 6 meses, eu já estava conseguindo me comunicar, mais ou menos, vamos dizer. Ah, tá. Teve alguma, assim, como é que eu posso dizer, sem ser muito indiscreto, mas teve alguma coisa a ver com, daqui a pouco, te apaixonar, te interessar por alguma moça e daí se ver obrigado a se comunicar? Não, é comunicação do dia a dia mesmo, conseguir comprar coisas em mercado, etc. Entendi. Me fala assim, como é que a tua escola, tá? Como é que vocês não dão aulas para vocês só dão aulas específicas para pessoas outras das Forças Armadas ou da Polícia, é isso? Exatamente, o treinamento é aberto somente para Forças Armadas e órgãos de Polícia. Nós não treinamos civis, nem pessoal que está comprando armas, esse tipo de coisa. É mais, nós não somos uma escola de tiro, nós somos uma escola de táticas, então é mais procedimentos, técnicas, táticas e procedimentos em geral para operações policiais. Entendi. E como é que, me fala um pouco assim do que, para quem nunca ouviu falar da escola, como é que ela funciona? Pode dizer assim um pouquinho os diferentes cursos, dá assim uma, como é que pode dizer, uma amostra verbal de como funciona a escola, pode ser? Sim, claro. A TIS é especializada em táticas policiais e militares, então os cursos que nós temos começam com arrombamento tático com explosivos, para efetuar arrombamento em portas, janelas, paredes, lajes, etc. E a parte de combate em ambientes confinados, como adentrar dentro de um ambiente para poder resgatar um refém ou cumprir um mandado de alto risco. Além de também nós temos cursos virados para a área tática em áreas urbanas, deslocamento em favelas, áreas de risco, área de mata, e também outros cursos nesse nível. Então nós temos cursos de 2 dias, 3 dias, 5 dias, tudo depende da matéria que está sendo ensinada, no caso. Ô Marco Antônio e Kevin, quem está nos ouvindo e mandando um abraço a todos é o delegado de polícia Everardo Nestor Sampaio Penteado Filho, que é o divisionário do DENARC, e o doutor Mário Palumbo, supervisor do GARRA em São Paulo. Grande abraço, poxa, que honra. Kevin, fala um pouquinho assim da tua... de novo, só tocando aquele assunto, né, porque seres civil, me fala um pouquinho da tua dificuldade, se é que houve, de início, assim, se não teve muita gente, de repente, assim, pensando, será que eu vou confiar nesse cara que é civil para me ensinar táticas? Me fala se teve uma dificuldade, e também o lance de ser estrangeiro. Quando nós iniciamos o trabalho aqui no Brasil, nós trazíamos os instrutores da TIS USA para cá, Alan Brosnan e Max Joseph principalmente. Okay. Eu comecei acompanhando eles como tradutor. Durante os anos foi sendo promovido a instrutor auxiliar, etc., até chegar ao ponto de instrutor principal da matéria. Em termos de bagagem operacionais, por ser civil e não ter sido militar ou policial, eu acompanhei várias missões policiais como observador tático, inclusive com o pessoal do BOPE no Rio de Janeiro e algumas unidades aqui na região sul. Tudo fundamental para aquilo que está sendo ensinado seja realista e que os policiais possam levar com eles de volta e adaptar para a realidade que estiverem trabalhando. Interessante. E tu te consideras assim, uma pessoa, claro que tens muitos anos pela frente ainda, mas te consideras uma pessoa já realizada, tens alguns assim, planos de expansão com a empresa? Pode falar um pouco disso? Ah, sem dúvida nenhuma. Estou muito contente em poder trabalhar no ramo que eu sempre quis trabalhar. Tenho uma ótima família comigo me dando apoio. Eu tenho minha banda de heavy metal com meu filho na guitarra. Tem muita coisa para fazer ainda, sem dúvida nenhuma, mas certamente eu me considero bastante realizado naquilo que eu faço. Sim. Como é que é, vamos dizer assim, pode dizer como é que é um típico dia a dia do Kevin Gillis no trabalho? Sim, claro. 5 horas de pé de manhã, um Red Bull para começar o dia e vamos lá para o stand. Preparar o plano de aula para o dia, preparar tudo que tem que ser montado em termos de casa de tiro, linhas de tiro, os alvos, e manequins, etc. E 9 horas nós começamos o dia, geralmente com uma revisão de regras de segurança, fundamentos, e vamos para a linha de tiro fazer um aquecimento. Em seguida, para a casa de tiro, começou os procedimentos de entradas, um intervalo de uma hora, meio-dia, para o pessoal almoçar e descansar um pouco, enquanto eu preparo o bloco da tarde. E à tarde nós damos continuidade acrescendo mais informação pessoal. Geralmente a gente encerra o dia em torno das 16 horas, 16h30, dependendo do tamanho do grupo. E depois disso é descansar. Tá, e sobra quanto tempo dedica da semana para ensaiar com a tua banda e tudo mais? Ah, nós fazemos tempo sobrar. E nós trabalhamos em blocos, na verdade. Geralmente são 15 dias de aula seguido com intervalo de 10 dias. Então, nesse intervalo de 10 dias, dá tempo de me dedicar a canto, a banda, a marketing da banda, etc. E dar uma descansada, recarregar as energias para voltar para os cursos depois. Sim, sim. E como é que funcionam esses dois, Kevin Gillis? Eles não entram em conflito, tipo assim, quando tá dando aula, tá querendo cantar, e quando tá cantando, tá querendo dar aula? Não, nem um pouco. Contente nos dois lugares. Eu tô feliz na linha de tiro, eu tô feliz no palco. Tanto faz. Mas não conflita, não. Não. Sem problema nenhum. Eu sempre fui assim. O pessoal me conhece assim. Sensacional. Kevin, eu queria saber uma coisinha de ti sobre... eu vou ter que usar aqui alguns estereótipos, tá? O estereótipo do que muita gente pensa do britânico e do brasileiro. Claro que existem vários britânicos dentro do britânico, digamos assim, e vários brasileiros também no brasileiro. Mas me fala como é que... voltando aqui no assunto da adaptação, como é que tu se sentes mais britânico... ou mais brasileiro? Como é que é isso? Quando vai para a Inglaterra, lá tu se sente estrangeiro? Esse tipo de coisa eu acho muito interessante saber. Eu me considero uma pessoa do mundo. Onde eu estiver, eu me adapto e me sinto bem. Não me sinto britânico, provavelmente mais brasileiro. Um grande amigo meu diz que eu tenho o pior das duas raças misturado numa pessoa só. Ai, que maravilha, que maravilha, que maravilha. E assim, como é que se tivesse que avaliar, tá? No caso, a polícia brasileira, já que tivesse tantos alunos na área, comparando com a tua experiência no exterior, me fala um pouco como é que tu veria os alunos brasileiros comparado com outros. Puxa vida, bom, são duas realidades completamente distintas e tipos de trabalho diferentes. Nós temos uma criminalidade aqui mais latente, nós temos uma quantidade maior de confrontos entre policiais e bandidos aqui no Brasil que nós temos nos Estados Unidos. Obviamente, o policial brasileiro não recebe a quantidade de instrução que ele deveria receber para o tipo de situação que nós encontramos no Brasil. Mas isso é uma realidade local, através dos anos tem sido assim. O policial brasileiro, nas minhas 20 anos de experiência aqui, melhorou muito. E isso, maior parte, em graça ao próprio policial. Ele está nesse ramo porque ele gosta do que ele faz, ele vibra com o que ele faz, ele se realiza com o tipo de trabalho que ele desempenha. Mas as habilidades dos policiais brasileiros estão muito bons em comparação a 20 anos atrás. Agora, Kevin, é muito difícil o policial brasileiro trabalhar como um investigador de polícia com 20 e poucos anos de polícia, ganha R$3.800 por mês. E um vale-refeição, você vai cair de costa agora, dos dias que ele trabalha, de R$4. Isso é uma coisa vergonhosa, Kevin. Não, a situação realmente é aquém de que deveria ser, sem dúvida nenhuma. Nós não vemos uma tendência da coisa melhorar de imediato, e por isso que eu digo que a maioria do pessoal que está nesse ramo está porque ele vibra pelo que ele faz. Não é pelo salário, não é pelos louros, é pelo que ele gosta do que ele faz. Para vocês terem uma ideia, eu diria que 90% dos nossos alunos pagam do próprio bolso. Não é o Estado que está pagando, verdade. Não é o município, não é o governo. O Estado não paga nada, Marco Antônio. O Estado quer que você se arrebente. O Estado não se preocupa com nada. É o próprio policial que tira dinheiro do bolso dele. Essa é a verdade. Sem contar, é claro, aquilo que a gente já conversou várias vezes, né, João? Do policial fazendo biscate, ou seja, o cara, em vez de estar descansando em casa, está acabando de trabalhar num bico aí de segurança... e depois ele que volte pro trabalho acordado e em forma, né? Olha, eu conheço bem a realidade, porque meu pai, antes de ser juiz, foi delegado de polícia. E houve uma época em que delegado aqui ganhava bem. Hoje em dia, começa com 8, 7 mil reais o salário de um delegado de polícia, quando o do juiz começa com 28, 29 mil, do promotor de justiça também. Quer dizer, é uma dicotomia enorme. Sim, mas me diz uma coisa, João, só um pouquinho, já volto para ti aí, Kevin. Mas, proporcionalmente falando, tirando essa defasagem, o salário hoje de alguém que começaria a trabalhar como delegado deveria, seguindo o que era antes, né, proporcionalmente falando, acompanhando a inflação e tudo mais, seria quanto por cento maior, tu acha? Olha, eu acho que não é isso que deve. O que deve acontecer é o seguinte: o delegado, o juiz e o promotor fazem a mesma faculdade de direito de 5 anos. Ambos, todos os três prestam concurso público. Por que que duas carreiras entram já com 20 e poucos mil, tem auxílio moradia, tem uma série de coisas, e o delegado às vezes não tem nem onde morar? Se o mais importante é o delegado, porque ele é o primeiro juiz da causa, é ele quem toma contato com a solução. O juiz, quando pega, e o Kevin sabe disso, ele pega fotografias, ele pega o que está escrito. Ele não vai ao local do crime ver a criança estuprada ou o cara com uma machadada na cabeça. Quem faz isso é o delegado. Perfeito, perfeito. E me diz uma coisa, Kevin, voltando aí para ti, a gente sabe, obviamente, até aproveitando um pouco do que estava falando o João, da diferença entre a parte teórica, né, e a diferença para a parte prática. Como é que foi para ti, que era, né, fã de operações e tudo mais, assim, quando entraste na prática da coisa, ou seja, acompanhando essas atrocidades, assim, essas situações reais? Foi muito difícil a tua adaptação? Como é que fizer, como é que funcionou a tua cabeça nesse momento? Não, tranquilo. Resumindo, seria um jogo de xadrez em altíssima velocidade, com grande risco, mas não muito diferente disso. Então é planejamento, estratégia, grande maior parte daquilo que a gente faz sentido e todo mundo concorda com o que está sendo repassado. E nós temos também tido a diferença das unidades que têm aplicado as técnicas e táticas que nós ensinamos. Eles estão levando para casa, pondo em prática no dia a dia. E isso que aconteceu com o Grupo Tigre quando logo começou a utilizar os procedimentos da TIS no início do grupo. Começou a reduzir a quantidade de resistência à prisão, confrontos, etc., em virtude das técnicas sendo ensinadas. Maravilha. E, Kevin, assim, a gente está chegando daqui a pouco, daqui a pouco a gente chega ao final. Diga, assim, 5 coisas, tá? Que pessoas que só conhecem aquele Kevin Guires, instrutor tático, que tu poderias dizer agora, revelar pra gente, que uma pessoa que só te conhece superficialmente vai ficar surpresa em saber que tu gostas e que tu fazes. Minha vida é um livro aberto, mas eu gosto muito de Harley Davidson e carros antigos como Maverick e Opala. Essa é uma coisa que eu gosto bastante. 5 coisas vai ser difícil, Marco Antônio. Falasse Harley Davidson e falasse carros antigos, tá? Já tirei 2. Pense uma empresa aí, depende de hobbies ou coisas assim, que daqui a pouco a pessoa, pô, mas o Kevin gosta disso? O Kevin curte isso? Filme de zumbi. Ah, filme de zumbi? Apesar que eu acho que tudo cabe na minha personagem, a pessoa não vai ficar muito assustada, não. Se eu falasse que eu gostasse de balé clássico, alguma coisa, aí talvez sim, mas... Adorei. Tá, e além, por exemplo, de heavy metal, a gente até pro final, eu pesquisando sobre a tua vida, assim, depois, no segundo bloco, a gente sempre toca música dos anos 50, 60, 70 e 80, né? São dessas 4 décadas. Uhum. E até, né, dos anos 70 vai rolar uma música até de uma cantora que eu sei que tu gostas muito, tá? Uma cantora de Detroit, que eu sempre gosto, então fica aí meio ligado. Mas pensa, não tem mais umas 2 coisas que tu vai citar? Se não fosse o balé clássico, que tu revelaste que cá pra nós tu gostas um pouquinho, se não tem outras 2 coisas que pudesse falar, assim, que de hobbies, por exemplo, que as pessoas não sabem de ti, ou coisas que tu acompanha? Não, é trabalho, banda e família, mais ou menos essas 3 coisas. Agora, você tem um casal de gêmeos e uma filha, é isso? Exatamente, eu tenho 2 filhas de 23 anos e um filho de 28. E todos são nascidos aqui no Brasil mesmo? São todos brasileiros, minha esposa é brasileira também. Família, esposa paulista? Tudo reside junto, a família inteira junto. A tua esposa é paulista? Minha esposa é de União de Vitória. De onde? União da Vitória. União de Vitória. Ah, tá. Que interessante. Querido, como é que a pessoa pode saber mais sobre o teu trabalho, não só na banda, mas também, à frente do Teens Brasil? Pode dizer assim, faz a tua propaganda aí e divulga aí teu trabalho, pode ser? A Teens, nós temos um site bem legal, com bastante vídeos mostrando o nosso trabalho, exercício de contra-emboscada, explosões, etc. www.teensbrasil.com.br Brasil com Z. E essa Brasil com Z... Além do nosso Facebook, que é fácil de achar. Só tá, mas o Teens é P de Thiago, E de Eduardo, outro E de Eduardo, S. Isso. Da banda, correto? Exatamente, correto. Tá. E da banda, por favor? Banda Devil Sim, a página do Facebook. Tá, D-E-V-I-L e depois Sim, de pecado em inglês, S-I-N. Então... Assim, ó, querido, eu quero te agradecer de coração, tá? Eu sei que tem uma pessoa extremamente ocupada aí, mas muito obrigado pelo teu tempo para conversar com a gente, tá? Muito obrigado por ter me recebido, Marco Antônio. Uma boa noite para todos os ouvintes. Um abraço. Então, até mais. Boa noite, obrigado. Tchau. Fantástico, hein, Marco Antônio? Pois é, o cara é sensacional essa ideia de pessoa que foi design, criador tático e cantor de uma banda de heavy metal, eu acho interessante isso também. Agora, Marco, na primeira música que nós vamos tocar, eu não vou dar o nome, nada. Eu tô com medo. Mas não, eu vou perguntar para você o seguinte, é Fulano de Tal e The Vagabonds. E depois teve um grupo que fez muito sucesso, Jimmy James and The Vagabonds. Não tem nada a ver, Era essa a minha dúvida. Eu pensei, não tem nada a ver. E eu conheço o Jimmy James, estourou nos anos 70, né? Isso. Você é o Jimmy, eu sou o James, e o Renzo, você já sabe quem é. Eu te juro que eu achei que ia sobrar pro Renzo nessa faixa de segundo. Eu acertei. Vamos lá, Fofonha. Vamos lá. Dance right by, you didn't give me a smile. Well, I got a body feeling like I never had before. But you love me, baby, no more. Ooh, poppy, loopy, loopy, loopy, loo, ah. Ooh, poppy, loopy, loopy, loopy, loo, ah. Ooh, poppy, loopy, loopy, loopy, loo, ah. Ooh, poppy, loopy, loopy, loopy, loo, ah. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ooh, poppy, loopy, loopy, loopy, loo, ah. Well, I had to dance, I was standing alone. Waiting on you, baby, for to take me home. There in the moonlight, underneath the tree, I saw you kissing someone, and it just wasn't me. Well, I got a funny feeling that I never had before. Did you love me, baby, no more? Nove em cada 10 ouvintes recomendam. Voltamos. Saturday night, it was the night of the dance. I got an old dress up in a Sunday pants. The band was a playing and a rocking the wild. You danced right by, you didn't give me a smile. Well, I got a funny feeling like I never had before. That you love me, baby, no more. Ooh, poppy, loopy, loopy, loopy, loo, ah, ah. Ooh, poppy, loopy, loopy, loopy, loo, ah, ah. Ooh, poppy, loopy, loopy, loopy, loo, ah, ah. Marco Antônio. E aí, pois é. A gente adentrou os anos 50. O nome desse cantor é Vince Eager, né? O sobrenome E-A-G-E-R. A banda que eu acompanhava, o grupo que eu acompanhava era The Vagabonds. Então, Vince Eager and The Vagabonds. Essa canção é de 58, o nome é No More, Não Mais. Ele está falando, né? Chega. Não mais sofrimento nessa área amorosa. O hit dele, dá para dizer assim, que o maior sucesso dele, e foi isso só foi no Reino Unido, é uma canção chamada The World's Loneliest Man, né, o homem mais solitário do mundo. não teve nada a ver comigo. E também, antes que o Renzo, que o João ataque, o Renzo é um homem casado, bem casado, não é o caso do Renzo. Mas a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco é da virada de 1960 para 61. O que eu posso falar do Vince Iger? O nome dele de batismo, Roy Taylor. Ele nasceu em 1940, em junho de 1940, em Lincolnshire, na Inglaterra. Ele está vivo, originalmente músico de skiffle. Skiffle era aquele um gênero muito famoso no Reino Unido nos anos 30, misturava jazz com blues e usava instrumentos improvisados. Foi, de certa forma, assim, foi quase que o irmão mais velho do rock and roll em algumas partes do mundo. Ele meio abriu, ajudou a abrir portas para a chegada do rock and roll. O Vince Iger foi pupilo do mega empresário do show business da época, Larry Parmes. Era um cara assim, responsável por caravanas de músicos que estavam meio sob o poder dele. Ele organizava shows, e daí o Vince também estrelou um musical muito elogiado nos palcos ingleses, um musical chamado Elvis. Exatamente, ele interpretava o próprio Elvis. No meio dos anos 80, ele se tornou cruise director, né, que é o diretor de entretenimento de cruzeiros, e dele foi morar na Flórida, de viagens de navio, né, cruzeiros. Ele depois voltou a morar na Inglaterra e em 2013 voltou a gravar. Ele pode ser ouvido na trilha sonora da cinebiografia do cantor Morrissey, aquele do The Smiths. O nome do filme é England Is Mine. E é um cara, assim, foi um dos pioneiros do rock and roll, mas tirando essa No More, e é que a gente vai ouvir The World's Loneliest Man, a maioria das canções dele eram standards, já standards do rock and roll, assim. Então, na verdade, não teve uma carreira muito, original. Foi meio quase que... Eu não vou citar o Fabian, aquele que o João... Pelo amor de Deus! Mas, de certa forma, foi meio pegando carona, né, no movimento do rock and roll, né, que, com os Beatles e tudo mais, e com, obviamente, com rock and roll americano. Apesar de ele ter vindo antes dos Beatles, mas assim, aquele lance do Little Richard, Jerry Lee Lewis fazendo sucesso, os americanos fazendo sucesso ao redor do mundo, e dele meio pegou carona aí. Mas então vamos tocar um pouquinho do The World's Loneliest Man, por favor? Vamos nessa. Well, I'm the world's loneliest man. I'll spend my life walking the floor. All of my hopes. Bom, o Benjamin Júnior aqui já ficou encantado com a bateria, viu? Fala, Benjamin. Ah, falei. É muito bacana mesmo, a gente fica aguardando algum toque assim, de repente começa uma coisa muito bem tocada e bem acústica, e isso é muito legal. É, legal que tu gostaste, querido. Essa canção fez, essa da World's Loneliest Man, fez bastante sucesso na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda. Então, vamos então adentrar os anos 60, por favor? Vamos, mas essa também tem uma pegada... É um pouco country também, né? Ah, vamos lá. Done something wrong. so maybe my life will change. Antônio, não fez sucesso mesmo tendo Eric Clapton e Jeff Beck, né? Ah, pois é, a gente está nos anos 60, o nome desse grupo aí, The Yardbirds, né, a nome da canção Ain't Done Wrong, ou seja, tipo assim, não fiz nada errado, uma canção de 64, esse grupo aí, como o João já deu a pista aí, que é um grupo inglês, né, eles começaram, esse grupo começou em 63 e basicamente o grupo é mais conhecido, apesar de ter um grupo de qualidade, de muita influência de pop, de blues, um pouquinho até de country americano também, mas quando se pensa nesse grupo, normalmente a gente se conecta com o quê? Que ele meio que lançou a quatro dos maiores guitarristas da história do rock and roll, dos mais famosos guitarristas, Jimmy Page, Jeff Beck, e o Eric Clapton, desculpa, três, né, dos maiores guitarristas. Então, quer dizer, o grupo foi ficou na ativa de 63 até 68, e a banda meio que virou quase que sinônimo daquele movimento swinging 60s, né, aquele movimento meio assim de, como é que pode dizer assim, de vale tudo na liberação dos costumes e tudo mais nos anos 60 na Inglaterra. Esse grupo pode ser ouvido em algumas trilhas como Blow Up, né, aquele filme do Michelangelo Antonioni, né, no Brasil, depois daquele beijo, num filme bem desconhecido, mas que eu acho interessante, até o filme os produtores faliram até com esse filme, era um filme chamado Slipstream, no Brasil era Nas Asas do Vento, é um filme de ficção científica com um já envelhecido Mark Hamill, e eles colocaram muita grana jurando que, como era ficção científica, e estava o Luke Skywalker encabeçando o elenco, que ia fazer alta grana, e o filme não fez sucesso, mas é um filme bem interessante. Também num filme chamado A Sombra do Desejo, que é um filme de gangsters com um pouco de comédia, que tem no elenco o Dennis Hopper, a Daryl Hannah, o Michael Madsen, o Kiefer Sutherland, e também numa comédia que acaba meio indo para um lado mais pesado, assim, e foi lançado como comédia light, que era um filme chamado Segurança Fora de Controle, sobre um segurança de shopping, e teve dois filmes na mesma época, teve um, e esse era o mais pesadinho, assim, Segurança Fora de Controle era o título no Brasil. Então, vamos ouvir, então, Heartful of Soul, de 65, que fez sucesso? Não tá aqui, você não mandou. Te mando... de novo aí, tá acontecendo alguma coisa, João falou que tu não anda bebendo, né, que tu não bebe, João. Não, você que fumou uma erva de má qualidade. Gente, o brabo que ele fala com um tom tão sério e o pessoal acaba acreditando. Daqui a pouco o pessoal vem visitar minhas sementes aqui de samambaia, essas coisas assim, achando que é droga. Samambaia? Maconha hidropônica mudou de nome? Isso pode, gente. Mentira. Tá louco? Achei já, queridão. Achei. Tá. Toca, por favor, enquanto eu vou cuidar das sementes aqui. Ai, droga. Desvida. Deep in dark despair, thinking one thought only, where is she, tell me where, and if she says to you, she don't love me, just give her my message, tell her of my plea, and I know. Essa fez sucesso. Essa, o nome dessa canção é então, Heart Full of Soul, ou seja, um coração cheio de alma, cheio de boas vibrações. É ao contrário de algumas pessoas que têm coração. Primeiro não se acha o coração. E às vezes quando se acha, tem pelo, tem tudo, tem armamento, mas sentimento bom mesmo. Então, e acusações muitas vezes. Eu já vou te dizer, nos anos 70 você só mandou a primeira também, não mandou a segunda. Quer dizer, maldita erva, vê aquele chá de cogumelo mágico. Não, tô falando sério, pode dar uma olhada aí no que você... Aquele chá de cogumelo, eu falei pra você. Eu avisei você, o Fufunha vai te mandar cogumelo mágico, não faz o chá porque é adulterado. Tá bom, mas a primeira música dos anos 70 chegou aí, né? Chegou. Tá, então vamos adentrar os anos 70 para o obsequio? Vamos lá. Ei, cogumelo mágico desgraçado, viu? Falei pro seu fofão. Living gosto dela, viu? Pois é, eu também gosto bastante, a gente está usando 70, o nome da cantora Suzy 4, o nome dessa canção que não fez sucesso é Non-Citizen, ou seja, não cidadão, é um cidadão de segunda linha, de segunda classe. Essa canção é da virada de 77 para 78, um grande êxito na carreira dela, que até ela teve dúvidas de gravar, porque era meio popzinho demais, assim, e ela obviamente não pode se apresentar nenhuma vez no mundo sem cantar. É uma canção que ela aprendeu a gostar e até elogia hoje em dia, mas que ela teve muito pé atrás na época, quando ela gravou, que foi em 78, é Stumbling In, eu mandei, daí, de novo, o João, você que gosta bastante, né? É um dueto dela com o Chris Cameron. É boa, né, Benjamin? Muito boa. Agora, ela odiou. Ela odiou quando gravou essa música. Ela odiava. E aprendeu depois a gostar. Claro, né? Acho que ajuda também quando entra mais dólares, né? É lógico. Na conta. Mas ela, pelo menos, quer dizer, apesar de que ela também é atriz, então ela, periga, então, de repente, não vou dizer que ela esteja interpretando no palco, né? Assim, dando uma de atriz, mas ela parece cantar com bastante felicidade a canção, né? Ela fez um dueto com Chris Norman, que era do grupo de pop Smokey, é uma canção de 70, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, pro pessoal que não conectou ainda com a música, mas tenho certeza que os primeiros 5 segundos vão reconhecer. Que eu posso falar dela? Ela também é atriz, né? Ela interpretou uma personagem durona, assim, de casaco de couro, chamado Leather Cascadeiro, no seriado Happy Days, em 78 e 79. Ela também estudou piano clássico e percussão, é super fã de tocar bongos. Ela é tia de uma atriz lindíssima, chamada Shelley Fenn. Essa Shelley Fenn fez até o filme The Race, A Aparição, que é um filme com Clint Howard, com o Charlie Sheen, início de carreira, e também fez as duas fases do Twin Peaks. E também, por sinal, a Shelley Fenn, que é a sobrinha dela, da Suzy 4, também interpretou a Elizabeth Taylor num filme para TV. Deixa eu ver o que eu posso dizer também. Ela é mais popular, proporcionalmente falando, a Suzy 4, na Austrália e na Inglaterra que nos Estados Unidos. Ela pode ser ouvida em filmes como Mask, que era Marcas do Destino, com a Cher, Sam Elliott, Eric Stoltz, O Dono da Festa, que é uma comédia juvenil passada com Ryan Reynolds, início de carreira passada em faculdade, sobre um cara que só faz farra, e também tem umas alusões também a drogas, que eu não uso, né, no meu passado, também, tá vendo? E o João fica implicando que eu uso. Mas é tudo invenção dele, não sei se ele fica assistindo filme do Cheech and Chong, em loop, assim, acaba, ele assiste outro, e depois fica tendo passar com os outros, tá? Sem contar que, gente, pro pessoal, o pessoal que acompanha o programa sabe, ele já revelou aqui, não é, não tô falando nada demais, não é nada de fofoca, que ele passou uns tempos no auge da era hippie em São Francisco, então não sei se, né, a gente sabe que existe fumante passivo, eu não sei se daí ele fica tendo um flashback, se passando a conta dos outros. Em São Francisco, de vez em quando amanhecia aquela neblina desgraçada, você falava neblina, não, é fumaça. E não era de cano de carro, né? Não era. Aquela fumaçaiada desgraçada não era de carro e nem o smog. Era smog, né? Era smog. Não, era maconha no duro. E a Suzy 4 também pode ser ouvida na televisão de uma série cômica muito popular no Reino Unido chamada Absolutely Fabulous, absolutamente fabulosas. Então, vamos para os anos 80. A música é dela que não, nós vamos certo, ainda né? Ficar aqui com... Ah, perdão, Stumbling In. Eu não estou falando para você que o chá de cogumelo atacou, cara. E vamos citar outra dela também, que qual? Foi no certo, o Fort Wayne Crash, né? Fort Wayne Crash. Eu cheguei a ouvir numa rádio o cara anunciando como 48 Crash. Você acredita? Juro por Deus. Sério, era uma rádio AM em São Paulo. Eu ouvi aqui uma vez na primeira FM, Pneus Michelin. O cara tá querendo dar uma de chique. Não, vou dizer, Michel. Michelin. Um colega não falou no ar em Taubaté, numa rádio que eu trabalhei antigamente, Michael Timmer. Ué, tem uma muito melhor. O cara que anuncia o Instant Karma e ele traduz um instante, calma. Opa, mas que baixaria. Você não sabe o que é rádio, cara. Os caras fazem cada uma que eu vou te contar. Vamos lá, Fofoia. Eu Marco, tem uma outra aqui também, no primeiro, na primeira FM, um dia o cara entra no ar e diz: queremos noticiar a morte do prefeito de São José dos Campos. Uh-huh. E o bom, amanhã será feriado. Ah, tá falando sério, primeiro é má notícia, depois a boa notícia? Sim, senhor. Deus do céu, cabeça rolaram ou não? Ora, tinha um telefone lá chamado esporrofone, o cara entrou no ar e o coordenador esculhambou, falou: não me queira mal, cara, você sabe quem é, Benjamin, não me queira mal, companheiro, não me queira mal, eu sou do bem. Sensacional. Ah, vale dizer também que algumas pessoas na fase mais conhecida, quer dizer, não mais popular, mas mais conhecida, digamos assim, da Suzy 4, né, que é um rock mais, uma pegada mais pesadinha, tipo a Non Series, em que a gente tocou, muita gente confunde, não sei porquê, porque o time de voz não é parecido com a John Jett, né, que tinha tipo, o John Jett e Blackhearts, mas a John Jett é, acho que uns 8 anos até mais nova que ela, mas a Suzy 4 e a John Jett, digamos assim, são meio que, e com a Alita Ford também, são meio que, assim, as grandes representantes dos anos 70 para adiante em matéria agora, de mulher empunhando guitarra e cantando rock and roll. É, né? Gozado, né, o Benjamin? O Marco Antônio não coloca aqui para a gente tocar e contar a história dele, contar a história de André Tru. Ele não conta, ele podia colocar Calm, por exemplo, ou More, What's Your Name. O João está sendo super sacana, porque ele sabe como eu amo e a gente já dedicou programas a isso. Por favor, Andrea True no céu e a gente na terra adorando, porque falando sério, Andrea True é tudo de bom. Ela é mas verdade. É que Andrea True dá para dizer que é mais, né, cantora disco, nada, por favor, eu amo canção disco, mas quer dizer meio no, na área do rock and roll, no caso. Não, é que você não quer contar a história anti-acta dela, antes dela ser cantora, né? Por que eu não estava sacando a Andrea True, era uma atriz pornô, atriz do mundo X-Rated, cujos filmes eu vi, vários, por sinal, com John Leslie, com Jamie Gillis, tá? E o João, eu não sei, primeiro me acusa de ser um drogado, um cara assim que está sempre sob efeito do baseado. E depois ele me acusa de ser um cara ingrato com a Andrea True, cuja canção More deve ser uma das 40 que eu mais gosto na vida. Mas tudo bem, o mundo é injusto mesmo e o coração do João é tépido. Vamos para os anos 80? Vamos embora. Vamos lá. Marco Antônio. Pois é, estamos nos 80, o nome desse grupo, Blue Oyster Cult, o nome da canção, Make Rock, Not War, ou seja, faça rock and roll, não faça guerra. É a canção de 85, já na pegada do, quando a banda ficou mais, vou usar uma expressão que normalmente usada de forma pejorativa, mas eu estou tentando não usar dessa forma, que até curto bastante, que é meio, eu chamo de hard rock farofa, quando fica o rock and roll, heavy metal, assim, com guitarra pesada, mas mais melódico e mais, assim, romântico, diríamos assim. O maior sucesso da banda foi Don't Fear the Reaper, que é uma canção de 76, né, a gente vai ver daqui a pouco. A canção Don't Fear the Reaper, basicamente, dizendo que a pessoa não tem medo da morte, ou seja, não tem medo do ceifador, né, daquele ícone, com capote e com a foice na mão. Deixa eu ver o que eu posso falar da banda Blue Oyster Cult. Eles estão há mais de 50 anos na estrada, claro, com várias formações. Eles começaram em 67, em Long Island, em New York, no estado de Nova York. A canção deles de maior sucesso, como eu falei, foi Don't Fear the Reaper. Também tem uma canção chamada Godzilla, são mega fãs de cultura pop. Black Blade e Burning For You, que é uma canção que a gente tocou já um trechinho, outra vez que a gente falou da banda. Vale dizer que a J.K. Rowling, a criadora do Harry Potter, diz que uma das inspirações para ela criar a série de livros que a tornou bilionária foi ouvindo discos desse grupo, do Blue Oyster Cult. Eles, como eu falei, eles venderam, é um grupo muito popular, eles venderam cerca de 26 milhões de discos, sendo que quase um terço foi na América do Norte. Esse grupo pode ser ouvido nas trilhas de filmes como Halloween, o desenho Heavy Metal, Universo em Fantasia, Bad Channels, que era o Alien do Mal, e numa série muito elogiada recente chamada A História de Horror Americano. Então, eu acho que é isso aí, e agradeço o espaço, e a gente se fala na quinta-feira. Só uma pergunta para você, não vai tocar um trechinho da outra que você mandou deles? Gente, de novo, tá? O brabo que... obrigado, tá, querido? De nada. Ajudar. E eu, falando sério, gente, olha, na boa, tô de joelhos no milho agora, eu, na boa, não tô usando droga, falando sério, não tô mesmo. Eu acho que é preocupação com alguma outra coisa. Não é que falando sério. Ou é o título da música que eu sou sacaneado, e agora acho que tá com tanto pé atrás que, eu não sei, uma coisa bateu na outra. Isso, ri bastante. Seja bastante sábio. Então, por favor... Eu desejo que vente muito aí... E aquela cantora, como é que é o nome dela? Começou. Como é que é o nome? Gente, ele tava falando da Kate Bush com o Wuthering Heights, né? Que é Morro de Santo Ivan. Exatamente. Eu me borro, eu quero que vente alucinadamente onde você mora e a Kate Bush comece a ressoar dentro do seu apartamento. Tá? Antes da Kate Bush, por favor, Don't Fear the Reaper, do grupo Blue Eyes Foi. Vamos lá, Fufuia. A gente já volta. Obrigado. Antônio, vai dormir um pouquinho, Marco Antônio. Mas só uma coisinha, a canção fala pra não ter medo do ceifador, eu tô com medo agora da Kate Bush cantando o Wuthering Heights. Ele gargalha. Benjamin, João e Fufunha e ouvintes, muito obrigado pela atenção. Até quinta. Marco Antônio, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? É de má qualidade essa erva, Marco Antônio, você tá tomando mate. Tá bom, acho que era estuco de cachorro. Só uma coisa agora, vou pedir pra você, Marco Antônio, vou pedir pra você, pelo amor de Deus, não vá sonhar com Kate Bush cantando essa música, tá? Eu falo isso porque você vai lembrar na hora de dormir. Não faça, é o que acontece. Você vai sonhar com essa música e vai acordar com relâmpagos, trovões e um vendaval e o Rio Guaíba completamente enlouquecido, tá? E o Renzo na beira da cama me olhando. Exatamente. Até quinta, outro, tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin. E Benjamin Júnior, o bom, aquele que estará aqui amanhã. Vai, o meu carro não é vermelho, eu sou bom, mas o carro não é vermelho. Não é? Não. Vamos pintar imediatamente seu carro de vermelho, você vai usar botinha. O problema vai ser cabelo na testa. Não tem cabelo. Aí é triste. Amanhã estaremos de volta então e vamos abrir a nossa caixa preta. Exatamente. Quarta-feira é sempre tenebrosa, viu? Bastante. Bastante. Vamos torcer para de hoje para amanhã, tem muita notícia boa. Não tem. Não tem. Não, vai ter, alguma vai ter. Vai. Gerência, direção de jornalismo, Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.